chegou devagar. De mansinho tomou conta do meu peito, me ensinou a te amar, me fez enxergar o mundo do seu jeito. Descobri o bom do amor pelo toque das suas mãos. Aprendi com teu beijo o calor de uma paixão. Não me canso de dizer que te amo e que não vivo um só minuto sem você. Yeah, yeah. Eu te amo e meu coração te amando sempre mais. Baby, como eu te quero e meu coração querendo mais e mais. Eu te amo e meu coração te amando sempre mais. Coração querendo mais e mais. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Você chegou devagar, de mansinho tomou conta do meu peito, me ensinou a te amar, me fez enxergar o mundo do seu jeito. Descobri o bom do amor pelo toque das suas mãos. Aprendi com teu beijo o calor de uma paixão.